É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Desde as primeiras eleições presidenciais, a única reeleição que esteve verdadeiramente em risco foi a de Ramalho Eanes. E isso tem de ser atribuído à agitação política do momento. Tecnicamente, Marcelo Rebelo de Sousa luta pela reeleição. Mas todos sabemos que nem a possibilidade de uma segunda volta está realmente em cima da mesa. Estão em causa, nestas presidenciais, duas coisas. Se Marcelo se consegue aproximar dos níveis de votação da reeleição de Mário Soares e quem ficará em segundo lugar. E se, já agora, os níveis de abstenção não baralham todas as contas. O resultado de Marcelo terá importância para o poder relativo que ele acumulará para o segundo mandato. E quem fica em segundo lugar terá importância para os equilíbrios futuros do nosso sistema partidário. A vontade de atingir um grande resultado marcou o primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa e isso notou-se no estilo que adotou e na relação que manteve com a esquerda, sobretudo no tempo da geringonça. Claro que há razões, para além da busca de popularidade, para explicar uma e outra coisa. Para além das idiosincrasias de Marcelo, o país vinha de uma fase muito crispada em que o anterior presidente funcionava como líder de facção. O estilo mais leve e a proteção de uma solução política que, sendo frágil, não tinha alternativa à direita, permitiu que o país não tivesse passado pelas convulsões políticas que a nossa vizinha Espanha tem conhecido. Mas é evidente que a vontade de estar sempre na crista da onda determinou muitas escolhas do presidente e criou novos problemas. A excessiva colagem à figura do primeiro-ministro, que culminou no inusitado apoio oficioso de Costa à porta da Auto-Europa, deixou parte da direita ainda mais desconfortável com a figura de Marcelo Rebelo de Sousa. E isso abriu campo para o crescimento de um candidato de extrema-direita. Por outro lado, foram várias as vezes que o Presidente da República se demitiu de ter uma palavra clara que fosse desconfortável para o Governo. Falaremos hoje de alguns dos casos em que isso aconteceu. Por fim, o candidato Marcelo alimenta um equívoco, o de que é politicamente neutro. Não é, nem se faria sentido que fosse. É, e sempre foi, do campo da direita e do centro-direita e há risco de, por demissão do Partido Socialista, os eleitores de esquerda comprarem gato por lebre. E que, num segundo mandato que é tradicionalmente menos pacífico nas relações entre governo e presidência, se sintam ludibriados se o seu voto servir para desgastar um governo que já é minoritário. Esta é a última de 6 entrevistas a candidatos à presidência da República. Quando se trata de conversar com o candidato à reeleição, é natural que parte da conversa seja para fazer um balanço. Esperemos, ainda assim, não ficar por aí. Muito obrigado, Marcelo Rebelo de Sousa, por ter aceitado o meu convite. Eu vou dispensar a formalidade de o tratar por presidente, porque está aqui no papel de candidato. Sendo relativamente rápido, porque este é um assunto de que terá muitas oportunidades para falar nos próximos dias, olhando para os números de infectados, pensa que foi boa ideia aligeirar as restrições durante o Natal? Sabe que havia uma unanimidade, quer dizer, havia partidos, desde sempre eram contra o estado de emergência e tinham vindo a subir em número, mas mesmo nos partidos apoiantes do estado de emergência, nomeadamente o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, havia uma predisposição no sentido de entender que o Natal devia ser uma exceção. Os números estavam razoáveis, as pessoas estavam laças, cansadas, saturadas, havia o peso em várias atividades económicas, sobretudo num período como o Natal, não podendo ser no fim do ano, que ficava fechado, que era uma mini compensação de muitos sacrifícios, portanto tudo somado, com dúvidas, com hesitações, tudo muito falado entre o Primeiro-Ministro e eu, muito, muito falado, foi talvez o tema mais falado durante semanas, com hesitações, acabou por se optar num sentido que era menos permissivo do que aquele para que apontavam muitos partidos, a maioria dos partidos. Apontava para ser o mesmo no fim do ano e apontava para não haver restrições nenhumas. Ali apareciam pequenas, de facto, o limite horário das 2 da manhã, assim, pequenas, mas apesar de tudo, teve-se a noção, fez-se o discurso que era um pacto de confiança, os portugueses teriam de corresponder, mas havia muito temor, ou se quiser a antevisão, de que era um momento de desconfinamento e de ressaca com os riscos inerentes. E olhando agora para o resultado, nós não sabemos se o resultado é um resultado direto, não é? Há mais fatores. E acha que foi um erro? Acho que foi um risco. Foi um risco, foi um risco. Correu mal ou correu bem? Foi um risco. Eu tinha sempre uma predisposição menos aberta. O governo tinha sempre mais aberta, mas tentávamos chegar a um equilíbrio. E aqui chegámos a um equilíbrio. E este equilíbrio, já sabia à partida que tinha muitos riscos. Se quiser, avançou-se no sentido de dizer há que fazer esta descompressão e pagar o preço. Esperemos que não seja um preço muito elevado. Vamos ver se é muito elevado ou não. Não temo que o confinamento tenha fortes efeitos na participação eleitoral? Não, eu acho que não. Acho que não até por isto, porque o desconfinamento, o dia das eleições, já não falo no voto antecipado, que está a ter uma adesão massiva. Muito grande, não é? Muito grande. E eu devo dizer que eu próprio me inscrevi utilizar o voto antecipado, utilizarei ou não, mas é uma arma que tenho para ver até o dia 17. Vou-lhe dizer que fiz exatamente o mesmo. E a minha pergunta é, está preparado, as coisas estão preparadas para a quantidade de pessoas que no dia 17? Está a haver uma multiplicação de urnas, o Ministério da Administração Interna está a fazer um forcing muito grande, porque a legislação é muito recente, alargou-se a possibilidade de votar em qualquer sítio, antigamente votava-se antecipadamente, mas apesar de tudo com o mínimo de ligação residencial, aqui não, qualquer sítio, eu se votar, votarei em Lisboa, na universidade, na reitoria da universidade. Votaremos no mesmo sítio. Mas devo dizer que guardo sempre a hipótese de votar em Solurico de Basto. E isso, quer dizer, está a ser feito tudo, inclusive na ida de urnas. Isto pode ser uma aprendizagem para outras eleições, para as pode pessoas ser. Começarem a poder votar em qualquer sítio onde estejam. Pode e deve ser. Pois. Pode e deve ser. Quer dizer, tem de ser muito mais longe e não só cá, também em termos de imigrantes, como sabe, há um... Portanto, não temo que isto tenha resultados, tenha impacto nos resultados. Ou seja, eu acho que vai aumentar a abstenção. E isso não pode ter impactos na não. própria natureza do resultado eleitoral. Não, isso é evidente. Não acha que é o candidato mais penalizado por essa abstenção aumentar? Sem dúvida, mas sobretudo o que penaliza é a democracia. Quer dizer, uma abstenção da ordem dos 80%. Dos 75%, 80%... Tirava-lhe tirava força ao seu cargo. É muito penalizador, é muito, muito, muito penalizador. Para a democracia, também é para o presidente vencedor, mas é sobretudo para a democracia. Eu tenho a sensação de que, sendo um dia de desconfinamento, as pessoas vão descomprimir, vão libertar-se e vão associar o voto a esse desconfinamento. Para terminarmos o assunto da pandemia... Na pandemia, acha que cuidou de garantir a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, contrabalançando a preocupação do governo com a saúde pública? Não é esse, antes de mais, o seu papel? Mais até do que estar preocupado com as medidas sanitárias, garantir que elas não ferem a Constituição? Como sabe, houve decisões de tribunais que contrariaram decisões tomadas pelo governo e apoiadas por si. Sim, mas as decisões de tribunais contrariaram em sítios onde, por exemplo, nas regiões autónomas, onde não era o mesmo regime que vigorava em Portugal continental, e em que precisamente o problema era a vigência e o entendimento do estado de emergência, e em situações em que não estava o estado de emergência em vigor. Isso foi o caso daquele período em que, a seguir ao estado de emergência, houve a situação de calamidade pública, ou de calamidade, e nessas situações, contingência, calamidade, aí os tribunais, a meu ver, legitimamente, disseram, atenção, sem a cobertura do estado de emergência ou do estado de sítio, não é possível fazer isto. Eu não quero ficar muito tempo nisto, mas não seria preferível uma lei de emergência sanitária? É. E eu fui colocado à questão aos partidos, mas nenhum deles quis. E não é para trabalhar nisso, todos, seguir a isto? Não, está a Provedora de Justiça a trabalhar nisso. A pedido do governo e a minha insistência, os partidos todos entenderam que no meio da pandemia não era boa ocasião estar a debater uma lei de emergência sanitária, mas mal terminasse a pandemia devia fazer-se isso, porque uma razão muito simples, eu fui constituinte, o estado de emergência como o estado de sítio não foram pensados para situações desta natureza, foi um recurso. É demasiado fraco e demasiado forte em simultâneo. É pensado para situações de ordem pública, muito mais, ou de outro tipo de realidade, não tão duradouro, sei lá, uma situação, mesmo calamidade pública de, enfim, de duração de um mês, dois meses, três meses, não de um ano e meio. Vamos então entrar na política. O apoio oficioso de António Costa à sua candidatura não foi um favor que fizeram a André Ventura, colando uma candidatura do campo da direita que ainda nem sequer tinha sido anunciada ao Partido Socialista? Isso é a pergunta que tem que colocar ao Primeiro-Ministro. Foi ao seu lado, nós estávamos... na Alta Europa. Eu sei. Eu conto como é que foi. Estávamos em visita à Alta Europa, fomos ao bar... E eu disse, vamos ali ao bar comer qualquer coisa, estava a comer qualquer coisa, e diz um administrador, ou presidente do Conselho de Administração, sabe que vai haver um festejo daqui a não sei quanto tempo, já não calhava no mandato presidencial em curso, e era tão importante que viesse aqui a almoçar. Porquê é que não vimos cá almoçar? E o primeiro disse, ah, vimos cá almoçar, com certeza. O presidente estava, bom, mas eu disse, olha, isso é para além do termo de mandato, veremos como é que é. E ele não disse nada, e daí a bocadinho disse-me assim, estou aqui com uma ideia... vou usar da palavra, eu tenho aqui uma ideia. Eu comecei logo a pensar que ideia teria o Primeiro-Ministro, porque ele é muito rápido, mas nem todas as ideias são exatamente coincidentes com as minhas. E fiquei a pensar o que é que ele vai dizer. Bom, ele chegou lá, disse, é evidente que o que ele disse foi uma coisa, mas o que foi entendido foi outra. E ele queria que fosse entendido outra coisa. Ele o que disse é, aqui estou com o Presidente e foi muito bom o relacionamento, poderia ser muito interessante voltarmos a estar daqui a um tempo. Acho que o que foi ele queria era... dizer, objetivamente, é, ora bom, portanto, que ele seja eleito ou reeleito e cá estaremos daí a um tempo. Eu ouvi aquilo. Ficou desagradado ou agradado? Eu devo dizer que evitava. Por mim, eu evitava aquilo. Se ele me tivesse perguntado, olha, o que é que acha de eu dizer isso? Eu diria, não diga. Não diga porque é um problema. E depois eu disse-lhe, salvo uma coisa assim, ao Sr. Primeiro-Ministro, pode ter resolvido um problema seu e não sei se resolveu, mas criou-me um problema. Mas ele sorriu, e, enfim, e, eu não sei se ele resolveu um problema dele, não é líquido, que tenha resolvido. E criou este problema que mas, disse, mas não? Criou-me genericamente um problema. Eu acho que haveria sempre candidaturas... à direita. Mas não é essa a questão, é dar espaço... Mas é evidente que... Para Marcelo Rebelo de Sousa ser visto por pessoas de direita como um candidato do Partido Socialista. Mas eu percebi isso no momento em que ele falou. Estava feito. No momento em que ele falou, estava feito. E eu não tinha podido evitar. Acha que há uma direita que ficou órfã pelo excesso, seu excesso de proximidade com o Primeiro-Ministro? Eu acho que a direita passou por problemas muito traumáticos, que foram, primeiro, o esperar exercer o poder e não ter exercido, o esperar a dissolução do Parlamento logo a seguir ao início das minhas funções, portanto, a partir do momento em que era possível, em abril, isto era impensável. Introduzir um fator de instabilidade com o país a sair do déficit excessivo e com a crise bancária que, de repente, ganha uma dimensão impensável, com um banco sem definição do poder interno, BPI, com outro banco a necessitar de recapitalização e de redinamização, BCP, com Bruxelas era o BCE a querer que a Caixa fosse privada e que boa parte dos bancos, pelo menos havia quem defendesse isso em Bruxelas, fosse para mãos espanholas, com o Banif a acabar de ser, antes do início do meu mandato, um problema complicado, com, digamos, praticamente, bom, com o novo banco não ter sido vendido um ano antes, quer dizer, não havia um banco que não tivesse um problema e sobretudo havia uma visão muito diferente entre Portugal e setores do BCE sobre o futuro da banca portuguesa. A ideia era, na Europa deve haver poucos bancos, é concentrado. Na Península Ibérica devia haver uma concentração e os bancos deviam ficar espanhóis e, portanto, o que era natural é que os espanhóis comprassem os bancos portugueses. Que foi o que aconteceu, como sabe, em alguns casos, por pressão. E foi aí que eu fiz a intervenção junto ao rei de Espanha, que foi um pouco uma surpresa, mas não sei porquê, a dizer que não é possível. Quer dizer, é inaceitável haver um monopólio da banca portuguesa nas mãos de qualquer país, mas nomeadamente, de acordo com aquele plano, em mãos espanholas. Bom, portanto, a direita teve aí uma nova desilusão, depois teve uma terceira desilusão, dois meses depois, quando se separaram as estratégias dos líderes do PSD e do CDS, tiveram estratégias diferentes. Um achava que vinha aí a eleição legislativa. Outra achava que eram as autárquicas primeiro. Não se entenderam sobre autárquicas, foram separados em autárquicas. culminou na saída do líder do Partido Social Democrata, em cima de momentos cruciais, como foram os fogos em 2017, a partir daí a sucessão no PST, a divisão, a luta interna no PST, mais tarde a luta interna no CDS. Isto deu espaço para a criação, para a fragmentação, apareceram três partidos, além dos que existiam três partidos na área da direita, passou de dois partidos para cinco partidos. Agora, é evidente que, admito que tudo isto deu, não acompanhado daquilo que a direita esperava, que o Presidente em algum momento dissolvesse, que o Presidente em algum momento abrisse caminho para o regresso ao poder. Mas acha que foi só isso, o não dissolver? Não, não, quando disse não dissolver era estar próximo do governo, mas para a direita não bastava vetar diplomas, mesmo diplomas que correspondiam no seu veto àquilo que ela pensava. Era preciso realmente dar sinais de que podia haver um regresso ao poder próximo. E esses sinais não surgiam e não iam surgir até ao fim da legislatura. Mesmo não tendo qualquer responsabilidade, achando que não tem, mas a verdade é que Marcelo Rebelo de Sousa tentou, e não se trata só de ser presidente de todos os poderes, tentou ocupar todo o centro político. E se não acha que essa estratégia não favorece os extremos, quando alguém, nós vemos isso em França, por exemplo, com Macron. Macron ocupou o centrão político e isso tem favorecido o extremo. Ora, eu tenho visto defender, em relação às legislativas, a gente já lá vai, que é bom haver uma alternância entre a esquerda e a direita. E eu compreendo o raciocínio e concordo, depois, independentemente de outras considerações. A minha questão é, isso não se aplica também à Presidência da República? Através de patreon.com/perguntar-não-ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Não é importante, não enquanto o governo, também é governo de todos os portugueses, independentemente por quem foi eleito. Mas que o Presidente da República seja eleito por um campo político claro, mesmo que depois, evidentemente, quando ocupa o cargo, seja Presidente de todos os portugueses. Eu acho que num momento vivido no país, acho que não. Quer dizer, nós, o momento é o seguinte, tivemos, se quiser, o acaso ou o azar ter demasiadas crises seguidas. Nós saímos de uma crise económica profunda, a crise da Troika, tivemos a crise bancária que só esteve verdadeiramente resolvida em 2018. 2016, 17 são ainda anos de superação da crise bancária. Em 17 tivemos os focos. Isso foi um murro enorme no estômago dos portugueses, sobretudo do país rural, mas também de muito país, no caso da segunda vaga de incêndios, que é urbano-rural, que é a zona centro, e isso desestabilizou muito, muito a sociedade portuguesa. Entretanto, os efeitos das crises levaram tempo a sentirem-se. E chegaram quando o sistema político e o sistema de parceiros económicos e sociais começou a não responder a novos impulsos na sociedade portuguesa. Eu fiz o discurso 25 de abril de 2018 e o Primeiro-Ministro disse que era pintura abstrata. Eu disse, atenção, o que está a passar no mundo social? Estavam a aparecer sindicatos independentes que não reportavam nenhuma confederação das existentes. Mas isso veio, isso veio, eu percebo do que é que está a falar, mas isso veio para ficar. Ou seja, nós não estamos a falar de uma realidade passageira, toda essa realidade. Não, mas veio para ficar. As crises cíclicas. Os sindicatos. Sim, mas é que. Mas uma coisa é vir para ficar, muita coisa. Outra coisa é a capacidade de resposta das instituições. E não acha que é importante exatamente as instituições não serão mais fortes se continuar a existir, mesmo na presidência, mesmo em eleições presidenciais, alternativas claras à esquerda e à direita que mobilizam. Dizem os eleitores com projetos diferentes, projetos políticos diferentes. Eu acho que isso é fundamental no governo. Que o Presidente, neste tempo de sucessão de crise, e sobretudo com a pandemia e a crise emergente, mas já antes disso, tem que ser um fator de unificação, mas não de estabilização. Não há o risco de querer ser um bocadinho o pai da nação, ou seja, uma figura consensual não, no país? Não, não, eu até sou acusado de ser cortante demais e agudo demais e interveniente demais. Não, quer dizer, eu tento fazer um equilíbrio ao longo deste mandato. Tentei, na área do governo, garantir a estabilidade. Quer dizer, lutar sempre pela sustentabilidade. Mesmo, por exemplo, agora, em relação ao futuro, no caso de vir a ser reeleito, eu disse desde logo que farei tudo para que o governo dure a legislatura. Tudo. Eu venho da direita, mas entendo que tem de a esquerda encontrar formas de diálogo para durar a legislatura. Mas, ao mesmo tempo, sempre me preocupei muito com o problema de haver uma alternativa forte. Então, deixa-me, vou pegar exatamente por aí da parte da alternativa. E é para passar, ultrapassar, aliás, Portugal, e com isto terminamos a conversa sobre a direita. Pensa que há uma crise da direita, e eu não me refiro, como digo, não me refiro apenas a Portugal. Se há uma crise da direita democrática, em geral, que está a ser absorvida por fenómenos extremistas. Nós olhamos para vários mas países... Mas eu acho que isso acontece com a esquerda democrática e com a direita democrática. Mas a esquerda democrática, quais são os fenómenos extremistas que estão a absorver a esquerda democrática? Não são muitos, não é? O único país onde isso tem, pode falar disso é a Espanha com o Podemos, de resto. A França. Com a França em submissão. A França não tem esquerda. Sim. A Itália não tem esquerda democrática. Mas essa foi submissa. A França foi absorvida pelo Centrão. Não foi exatamente. Não foi absorvida, mas não existe autonomamente. Está bem. Claro, isso é verdade. Mas não existe autonomamente. Eu não estou a dizer que haja uma esquerda radical que... A esquerda e a direita democrática estão a sofrer as consequências de a democracia clássica ter dificuldade em adaptar-se à democracia mediática e à democracia inorgânica. Quer dizer, o problema é isto. O tempo político está acelerado. As instituições são assim. Bruxelas fecha um mês para férias. A forma de funcionamento da democracia parlamentar clássica é lenta. Mesmo os governos eletrónicos. Não é? Tem de ser. Mas então tem de ter formas de que, de alguma maneira, liguem a tal proximidade, liguem a movimentos, a tensões, a realidades que estão a aparecer permanentemente. Tenha capacidade de renovação etária, tenha capacidade de abertura aos grupos minoritários. Se olhar para a sociedade portuguesa, por exemplo, os imigrantes não têm praticamente representantes no país político. Uhum. Não têm. Tem um bocadinho a nível de poder local, não tem a nível de poder global. Tem na boca de um dos candidatos presidenciais, é a representação política que tem, exatamente. E é para falar mal deles. Mas nos partidos, no dia-a-dia, é um problema. A renovação em termos etários, em termos de jovens, é um problema sério. Quer dizer, quando se olha para as alternativas de futuro, são as realidades do passado que regressam, isto que é frequente, ou era frequente na democracia clássica, começa a jogar menos bem com os ímpetos, os anseios de gerações mais jovens. Ora bom, isto irrompeu, enfim, um pouco por todas as democracias europeias e não europeias. Nuns casos deu, é verdade, à direita deu a questão de movimentos radicais antissistémicos que aparecem. Que neste momento na Europa a direita democrática está refém deles praticamente todos, em quase todos os países. Em vários países há governos de coligação que têm um partido, mesmo no governo, partidos que vieram de fora do sistema. E que depois têm aí uma opção, que é uma opção dramática, que é querem continuar a ser partidos de contestação ou querem entrar no sistema. Curiosamente, a extrema-direita consegue fazer isso melhor do que a extrema-esquerda, mas não é o assunto do nosso debate. Deu posse a um governo minoritário, sem qualquer base parlamentar, para governar. Por que não pressionou António Costa a negociar uma maioria, como fez o seu antecessor? Era bom, o presidente Cavaco Silva fê-lo. E obrigou a um acordo escrito. Em primeiro lugar, porque entendia que vinham partidos fora do sistema que não aceitavam aspectos fundamentais da política externa ou de compromissos da política financeira do governo. Isso estava provado, que eles aceitavam, iam aceitar, não punham a causa à NATO, não punham a causa às relações transatlânticas, não punham a causa à União Europeia e até às políticas financeiras da União Europeia, tal como eram entendidas pelo governo. Na outra parte, os acordos não diziam nada, que é a parte, por exemplo, dos orçamentos. Nos orçamentos diziam só que estavam obrigados a negociar os orçamentos, mais nada, ponto, em relação aos últimos orçamentos da legislatura. Mas havia o facto de existir um documento, e, portanto, o facto não há um, havia um, era um para cada partido, é uma, pronto, uma originalidade, mas o facto de existir acordos escritos, o facto de existirem objetivos comuns. Nos primeiros anos da legislatura. Como sabe, não era suposto que fossem os primeiros anos, só que a geringonça... Era suposto não durar muito, mas enfim. Ninguém julgava que poderia durar tudo. Bom, portanto, a verdade é, Mesmo que tivesse sido por não interessa se é mais ou razões ou não, ou seja, tivesse sido por estar contrariado em relação àquela alternativa, a verdade é que Cavaco Silva acabou por dar consistência. Mas eu vou lhe dizer o seguinte, involuntária àquela solução. E a minha pergunta é, porquê é que não pressionou, tendo em conta até porque vínhamos dessa solução, porquê é que não pressionou António Costa para assinar acordos de maioria? Como sabe, houve partidos que propuseram e António Costa não os quis. Não é bem assim, eu vou dizer. Foi assim, eu assisti aos dois últimos orçamentos da legislatura e foram tão difíceis ou mais difíceis de negociar do que os dois primeiros desta legislatura. Foram muito difíceis, houve um em que até quase ao verão não havia sinais de negociação da parte do governo e foi em cima do verão e depois do verão para o outono que se fez a negociação. E em ambos, a votação na especialidade foi muito complicada, muito, muito complicada, como foi depois nestes últimos. Mas, e portanto eu fiquei com a ideia, ou haver acordo ou não haver acordo, não risca nada, porque foi uma complicação enorme chegar ao fim da legislatura, mesmo com o acordo, ou com os acordos. Há pelo menos uma diferença. Há pelo menos uma diferença, deixa-me dizer-lhe, que é, PCP e o Bloco de Esquerda na legislatura anterior assumiram-se como parceiros do governo. Neste caso, foi-lhes imposto por fora de que são parceiros do governo, sem nenhum deles alguma vez ter dito que era parceiro do governo. Espera aí, que problema, é uma situação um bocado mas absurda. O problema é o seguinte, o PCP tornou muito claro, ainda antes das eleições, que em caso algum aceitaria o acordo escrito. Mas não era preciso o PCP para uma maioria, bastava o Bloco de Esquerda para a maioria. O PCP, aliás, não fazia a maioria. Muito claro. E o governo entendia haver acordo escrito tinha que ser com os partidos. Porquê? Não sei, isso é um problema do governo. Não é essa a questão. Porque é que não havia uma maioria possível, que era Bloco de Esquerda, Partido Socialista, faziam maioria no Parlamento. E a minha pergunta é porque é que não pressionou o governo para que formalizasse essa maioria para não estarmos na situação em que estamos neste momento. Eu não vou entrar aqui naquilo que foi o magistério de influência constante, uma vez verificados os resultados eleitorais. Também é avaliado por isso, não é? Mas, claro, não vou entrar aqui para não estar a contar o que são diligências internas e tal. Mas, apesar do tom particularmente contundente da campanha eleitoral, que não facilitou, de facto, todo em todo os entendimentos, o que é facto é que, mesmo em público, eu pressionei no sentido de haver entendimentos desde logo, se não fosse possível mais nada, para o orçamento para 2020 e fi-lo repetidas vezes, como fiz repetidas vezes no orçamento para 2021. Diz que não há razão, aliás já o disse aqui, de outra forma, que não há razão para duvidar que a esquerda garantirá estabilidade ao governo até ao fim da legislatura. Na realidade, não havendo acordo, nem o PCP nem o Bloco de Esquerda têm qualquer dever de garantir essa estabilidade. Não tem mais dever do que o PSD de garantir essa estabilidade. Não concorreram juntos com o Partido Socialista, portanto não há um bloco formal, não fizeram qualquer acordo. O problema é se não está a participar num processo de chantagem que o próprio Primeiro-Ministro faz a dois partidos para terem um dever moral para aprovar orçamentos, mesmo que não concordem com eles. Não, porque eu acho que é um problema de raciocínio. Os partidos são livres de fazer o que entendem, mas eu penso que decorre da natureza das coisas que todos os partidos que integraram a base de sustentação do governo anterior têm a ganhar com todos, e digo todos, também o Partido Socialista. É preciso que o Partido Socialista o entenda. Não basta. Mas isso implica que os orçamentos... implica que os orçamentos têm que ser orçamentos que correspondam a essa maioria política. Ou seja, que o PCP e o Bloco de Esquerda não se revendo totalmente neles, se aproxime, não é? Eu percebo. Aí a questão é um pouco mais complexa. Porque aquilo que, a meu ver, pode dificultar o entendimento não tem a ver com o orçamento, tem a ver com matérias paralelas ao orçamento. Nomeadamente como a legislação sempre, laboral. Como sempre aconteceu. Sim, mas no caso do PCP não, porque não põe isso como condição. No caso do Bloco de Esquerda, sim, é uma das condições, mas há tempo, eu acho que há tempo, no orçamento para 2022 e no orçamento para 2023, há tempo, que neste caso não houve, porque foi muito difícil, a pandemia obrigou um orçamento suplementar. Mas o próximo orçamento provavelmente vai ser ainda mais difícil, porque vamos estar em plena crise económica, não é? Mas apesar de tudo, tem um fôlego financeiro externo, que aqui não estava garantido. E espera-se que seja depois determinado o período mais intenso da pandemia. O que é que acontecerá se o próximo orçamento de Estado não for aprovado? Dissolve o Parlamento? Agora não podia dissolver desta vez, se não tivesse sido aprovado. Nas últimas também não podia ter dissolvido. Nos próximos poderá, do ponto de vista constitucional. Sim, mas eu acho que deve ser feito tudo para não ter dissolver o Parlamento. Pois, não foi isso que eu lhe perguntei. Perguntei-lhe se o orçamento não for aprovado, o que é que fará? Se o orçamento não for aprovado, vamos ver que a solução é que os partidos com a atual composição parlamentar encontram para a formação de governo. Pode ser que, não havendo o orçamento aprovado, ainda assim haja uma baixa sustentação de esquerda para aguentar o governo. Com duas décimas? A gestão corrente, até haver acordo. Põe a hipótese de substituir isto por uma solução como uma solução do Bloco Central? Não. Isso todo em todo. Não, por uma razão muito simples, porque isso seria dramático para o sistema. Quer dizer, no fim destas crises todas, tudo terminar numa solução precária, provisória, fraca, que mata a esquerda e mata a direita, isso seria um presente dado naturalmente aos tais movimentos inorgânicos e às... Mas também não é perigoso que partidos que representam, como o Bloco de Esquerda e o PCP, além de setores da sociedade, representam também linhas de pensamento diferentes e até descontentamentos, muitas vezes são representantes de descontentamentos, serem sugados por soluções em que não acreditam, deixando esse descontentamento para forças também elas inorgânicas. Mas eu acho que não é um problema de serem sugados. A política é arte do possível. Quer dizer, quando se abandona a contestação sistémica para se entrar numa solução de governação, ganha-se alguma coisa, tem que ter é poder. Tem que ceder alguma coisa. Tem que ter é poder, e o PCP e o Bloco de Esquerda têm muito pouco poder sobre este governo. Eu sei, eu compreendo. Sabe que eu acompanhei muito de perto todos os orçamentos, muito, muito, muito de perto, e as conversas todas sobre os vários orçamentos, e sei como isso é difícil. Ponto é que haja, não se fulanize, não se personalize nem à direita nem à esquerda esta questão, mas aqui concretamente à esquerda. E segundo lugar, ponto é que haja uma capacidade... Isso que disse é um recado a António Costa e a Catarina Martins? Não, é um recado em geral à vida política portuguesa. Nós temos uma tradição de... nós e os latinos em geral, de fulanização, quer dizer, é natural nas campanhas eleitorais, nesta campanha eleitoral presidencial, tenta-se evitar que haja questões pessoais e de repente aparece uma questão pessoal que altera o percurso. Tem de se fazer um esforço para minimizar questões pessoais ou grupais e tem de haver tempo, quer dizer, negociar um orçamento implica tempo. Devia começar-se quase já, não? Não, é evidente. Devia-se começar na primavera, quer dizer, no começo da primavera, não propriamente da transição da primavera para o verão, ou em cima do verão, ou às vezes mesmo em pontos cruciais do verão para o outono. Aí não é possível, porque as reuniões são todas dramáticas, porque é tudo à última hora. Eu tenho, com 72 anos, a experiência de muitas reuniões dramáticas, só por acaso é que dão bom resultado. Às vezes dão. Na União Europeia é habitual darem, mas não é uma boa solução. No debate onde traçou a fronteira com André Ventura, disse uma coisa que me deixou um pouco perplexo. Passou nas análises em geral. Que a democracia não tem de temer pessoas que foram eleitas. E disse-o num momento em que apoiantes de alguém que foi eleito há 4 anos invadiam o Senado nos Estados Unidos. Isto quer dizer que não acha necessário defender a democracia de eleitos? A democracia não se esgota na eleição. Se esgotasse, não precisávamos, aliás, de um Presidente da República. Não é? As pessoas estavam eleitas e acreditávamos na sua bondade. Isto preocupou-me um pouco porque significa que não olha com preocupação para a possibilidade de pessoas eleitas poderem destruir a democracia por dentro. Isso é evidente, como imagina, ensinando ciência política há não sei quanto tempo. Ah, mas é que eu sei que sabe isto. A minha pergunta é porque é que eu disse. Bom, o que é facto é que a maneira de abordar a questão é a seguinte. Qual é a forma mais eficaz, do ponto de vista democrático, de lidar com essas realidades? E eu acho que é não dar razões. Não dá razões, quer dizer, económicas, sociais, políticas, já basta as crises criarem razões, não as aumentar com erros de gestão de toda a natureza e também de gestão política, e segundo, fazer o combate político, quer dizer, e esse combate político, combate das ideias, pode ser ganho. O que aconteceu na América, já o disse, é que não foi ganho. Quer dizer, se não tem havido a pandemia, mas mesmo assim, eu não sei se o resultado eleitoral seria este. Eu também não, mas é mesmo assim. Porquê? Porque olhou-se para o fenómeno e disse: mas é um a homem. Democracia tem regras. É um homem, é um estilo, é uma figura, é um caso isolado. E não se olhou para o discurso, não se levou a sério o discurso, achou-se que era um discurso tonto. Não era um discurso tonto nem estúpido, era um discurso questionável e que tinha que ser questionado. Há discursos que não são só questionáveis, que são inaceitáveis. Há discursos mas que é são isso, inaceitáveis. Quando digo questionável, é isso. A democracia tem regras. Nós, aliás, temos inscritas. Eu não vou aqui, não quero aqui discutir. Mas esse combate consiga a ilegalização tem que ser feito. Do Chega, que sim, eu acho que é, como discurso, pelo menos, um caminho. Agora, independentemente das instituições, têm que fazer cumprir o que está escrito na Constituição e serem vigilantes em relação ao cumprimento de partidos. Nós não, só porque os partidos existem, porque não os devemos contestar, não quer dizer que a lei deixe de existir e que tem que ser cumprida. A minha questão é, há uma mensagem que nós devemos dar aos eleitores, que em democracia nem todos os discursos são aceitáveis. Mas é evidente. E, mas portanto, é evidente. Há pessoas que são eleitas e são perigosas para a democracia. Mas é evidente. Mas isso, eu devo dizer o seguinte, eu tenho visto comportamentos perigosos, mesmo em áreas políticas moderadas. Por maioria de razão, há comportamentos perigosos em áreas que se afirmam como militantemente antissistémicas, embora depois valha a pena verificar se quem se afirma antissistémico não fez um percurso todo na base do sistema. Está a falar de André Ventura. Pode dizer que está a falar de André Ventura. Em abstrato, quem se lança num partido dos principais do sistema, quem utiliza meios de comunicação social relevantes no sistema, faz um percurso do sistema. Não é propriamente um percurso à margem do sistema. Percurso à margem do sistema é o do Tino Ferran. De ONGs, vir de vivências, sim, da sociedade civil, fazer movimentos inorgânicos para chegar à autarquia. Ou até, e movimentos orgânicos, mas um sindicalista pode estar completamente fora do sistema. Dará posse a um governo que entregue a justiça ou a administração interna a ministros do Chega? Há 45 mil seguranças privadas a trabalhar em Portugal, mais do que a PSP e a GNR juntas. Recordo-me de ouvir o seguinte do formador: quando tiverem que bater, é nos ângulos mortos das câmaras. Mas a violência é o fim da história. O início é um setor de bullying laboral sistémico, financiado pelo Estado. Vamos fazer 12 horas, pá. 12 horas, 8:20, 8:20, sem casa de banho, sem água, sem luz, sem nada. Exército de Precários é a nova série Fumaça. Todas as semanas, a partir de 14 de janeiro, em fumaca.pt ou na tua aplicação de podcasts. Não se esqueçam de que vocês são um bando de peixinhos pequeninos num tanque de tubarões. Isto não é uma pergunta abstrata. É uma pergunta bastante concreta por uma razão. O Rui Rio abriu a porta a entendimentos com o Chega. André Ventura falou destes dois ministérios. Portanto, não estou eu a construir um cenário. O cenário está em cima da mesa. E a minha pergunta é se terá posse... A minha pergunta é muito específica. Ministérios tão sensíveis como a administração interna e a justiça. Eu colocaria a questão assim. Eu daria posse a um governo viabilizado pelo partido que refere, mas reservar-me-ia, como acontece sempre na formação de todos os governos, o primeiro-ministro diz: olha, em relação a estas pastas, o que é que acha? Sim, acha isso, acha aqui, tem alguma objeção? Eu reservaria naturalmente o meu juízo em relação a qualquer pasta, em relação às pastas mais fortes ou mais importantes. É uma reserva que cabe nos poderes presidenciais, já foi utilizada por vários presidentes e, portanto, o presidente pode e deve utilizar. Jorge Sampaio utilizou, aliás, em relação a um caso bem menos preocupante, que foi o caso de Paulo Portas nos negócios estrangeiros, no momento em que Paulo Portas tinha posições um pouco diferentes sobre a Europa do que depois teve. Portanto, o presidente tem esse poder. Mas eu sei que tem esse poder. E, portanto, tem esse poder, eu sei. Eu que não respondeu é a minha pergunta. Mas como é inteligente, percebe, a partir da minha resposta, que eu me reservo a faculdade de examinar cada nome para cada pasta. Isso significa que resiste à possibilidade do Chega ter pastas como estas? Eu sei que era uma resposta precisa, eu gosto de colocar a questão em termos genéricos. Que papel teve no acordo dos Açores? Deu a ideia, pressionou para que se fizesse. O Observador diz que participou nela. Não, é assim, eu vou contar. As pessoas minimizam o papel do representante da República e, nesse sentido, não servem à Constituição. Porque, como sabe, foi muito discutido o papel do representante da República. Eu considero um papel importante. Ao longo da história Eu tive momentos do meu percurso político em que defendi a abolição dos chamados ministros da República. Depois, acaminhou-se por uma outra figura, que já não é o Ministério da República. O Ministério da República tinha poderes administrativos, inclusive. Há um representante era da quase República. Um mini-presidente da República. E depois era absurdo, porque representava a República e tinha assento no Conselho de Ministros ao mesmo tempo. Portanto, era governante e representante do Presidente da República. Era uma confusão. Mas o que é facto é que o representante da República tem um papel importante. Viu-se agora, durante a vigência do Estado de Emergência. Porque teve um papel muito importante em ligação, que correu bem com os governos regionais, de ligação com, nem é com o Presidente da República só, mas com o Governo da República. E essa ligação funcionou muito bem e é fundamental. Mas isto para dizer que o Representante da República tem, de facto, o seu espaço constitucional próprio. E o Representante da República, portanto, decidiu por ele, a ordem pela qual recebia os partidos políticos, e portanto, começando pelos menos votados e terminando mais votados, decidiu por ele colocar condições, no caso de lhe aparecer qualquer hipótese de acordo de formação de governo, que é querer ver o acordo ou acordos escritos. Que não é público. Pois, isso aí devia ser público, mas isso também não percebo porque é que os partidos não o divulgam, uma coisa verdadeiramente curiosa. Eu fiquei a saber, aliás, mais tarde, que havia acordos não apenas com o PST, mas com o CDS. Uhum. Portanto, além de acordos do PST com a Iniciativa Liberal e com o Chega, havia do CDS também acordos. Bom, isto, portanto, para dizer que colocou essas condições. E foi conduzindo a audição dos partidos e informando a posteriori o Presidente da República. E mais tarde enviou os acordos. Porque era importante verificar se os acordos eram constitucionais, se respeitavam, se havia ali alguma coisa que não fosse comportável pela Constituição. Mas eu, para que se não dissesse que o Presidente da República se divorciava, porque não se divorciava do processo, porque é facto, foi informado par e passo pelo Representante da República daquilo que no exercício da sua competência fazia, eu disse, eu dou cobertura constitucional àquilo que fez o Representante da República. Agora, o Representante da República não substituiu aos partidos na decisão de fazer os acordos. Ele não andou a construir o acordo, não chamou os líderes nem locais, nem regionais, nem nacionais dos partidos e disse, olha, tem de haver este acordo, os senhores têm que se entender. Uma posição dele é uma posição de deixar aos partidos a decisão sobre essa matéria. E os partidos decidiram. Portanto, a sua participação foi só dar cobertura à decisão que foi tomada. Sim, mas era aquilo que devia fazer o Presidente da República. E eu dei. Vamos entrar num tema que eu acho que foi dos temas que mais ensombrou a sua presidência. Como é que explica a ausência de uma palavra para a família do ucraniano que morreu à guarda do Estado, de que é, Marcelo Rebelo de Sousa, é a primeira figura? Se não fosse um telefonema, pelo menos uma nota de pesar. Até George Michael teve direito a uma nota de pesar sua. Como é que explica a ausência destas palavras? Ora, bom, em relação a George Michael e outras figuras, não foram notas de pesar, foram notas sobre o papel relevante que tiveram ou não tiveram. Podemos considerar que foram mais ou menos felizes, nem tudo o que eu fiz. Eu, quando disse, dei o exemplo de George Michael, deu também bem. Pessoas anónimas, pessoas que nenhum não sabe quem é, que morreram em circunstâncias especiais e assinalou. Mas eu, infelizmente para mim, não tenho feito isso, em relação a muitos que têm, ainda agora, muitos cujas viúvas ou familiares eu contactei, de facto. Mas eu tive o cuidado de não dizer que foi, podia ser um telefonema, podia ser uma palavra. Eu sei, mas eu, em relação a essas pessoas que contactei, de facto, não publiquei nenhuma nota específica sobre esses, e são servidores da função pública, do Estado, nas forças de segurança e em várias outras circunstâncias. Não publiquei sempre, por uma razão muito simples, teria de publicar, infelizmente, muitas dessas notas. Tentei obviar isso falando com os familiares. Ora bom, como sabe, durante um período de tempo entendeu-se que aquilo tinha outra explicação, até ao momento em que chegou a hipótese de ser uma questão criminal. Demorou um mês, cerca de um mês, até ao começo de abril. Aí eu faço uma intervenção, chamando a atenção para a gravidade do caso e para a necessidade da investigação criminal. E depois eu ponderei, devo dizer-lhe que ponderei, porque assim, não foi uma coisa que não tivesse ponderado. Falo, não falo. O processo criminal... Teve oito meses a ponderar. Não é isso. O processo criminal tinha começado e, como em muitos outros casos em que eu deixei passar à frente o processo criminal e iniciar-se, eu não falei. Então, deixa-me dar-lhe exemplos. Falou de Borba. Sim. Falou de Tancos, mas não deixe-me acabar. Falou de Tancos. Falou do caso da avionete que aterrou na Costa da Caparica. Tudo casos que tiveram processos criminais. Mas há um mais próximo destes todos, que é bastante mais semelhante, que foi a morte dos instruentes dos comandos. Que já depois do Ministério Público anunciar a abertura do inquérito... Não, foi, antes. Antes. Foi depois. Foi antes. Eu posso ir corrigir, mas tenho ideia que foi um mas dia foi depois. Antes, foi, ou, antes, foi antes. Foi ao Rui Cabral, avisou as vítimas, foi ao aeroporto buscar o Ministro da Defesa e não poupou palavras pelos casos. E o que eu fico a pensar, sem querer ser deselegante com isto, é que a grande diferença é que esta vítima era um estrangeiro, não era um português. Não é isso. Eu vou dizer. Olha, eu, Borba, estava eu a chegar, eu ia falar com as famílias e o Ministério Público a dizer que ia instaurar o inquérito. Nos focos foi antes de... Nos instrumentos foi antes do processo criminal. O que eu li, posso estar enganado, o que eu li é que foi depois. Foi depois de investigações internas, mas antes do processo criminal. No caso de... Não tenho agora como ir verificar, mas olho que li isto numa coisa exaustiva, que tinha sido depois. Em exemplos recentes, muito recentes, em que eu falei, o caso de um atropelamento de um servidor da Polícia de Segurança Pública, foi antes... Évora. Eu informei-me se já havia processo criminal. Porquê? Porque Tancos... Tancos já havia, criminal. Não, Tancos, eu não falei nenhuma vítima, porque não havia ali nenhuma vítima, é um processo diferente. E o que disse foi, naquela altura... Para quando, a lógica é a mesma coisa, quando não é? Visitei... Não, atenção, a lógica não é uma coisa. Uma coisa é falar do que está a dizer, é falar com... alguém e falar do processo depois de... E eu em Tancos nunca falei do conteúdo do processo. Mas o que eu não consigo perceber é em que é que uma nota de pesar, uma nota, não tem que ser uma nota escrita, mas uma nota de pesar, uma mensagem à família, altera uma investigação criminal. Não. Que efeito é que isso tem numa investigação criminal? A sensação que eu fico é que não falou na altura, achou que não devia falar na altura e isto e agarra-se a esta justificação porque ninguém se percebe. Eu não falei porque pensei o seguinte: eu pego no telefone, ligo à cidadã ucraniana. E a cidadã ucraniana, como ainda recentemente disse, quando vieram pedir desculpa, disse: eu não quero nada de desculpas, eu quero saber quem são os responsáveis, o que é que estão a fazer, como com é que estão a fazer com toda a razão. E portanto, eu não podia dizer-lhe nada sobre essa investigação. Nada. NADA. E, portanto, era um pouco estranho. Ela diria, o homem que, para ela, o ucraniano é presidencialista, que representa o poder em Portugal, o que me tem a dizer é nada. Enviou recentemente uma mensagem, muito recentemente, uma mensagem ao povo da Ucrânia, penso que a pedido do seu homólogo, não sei. Foi a pedido do presidente ucraniano. Não foi seguramente por acaso que a fez, isto não cai do ar, não foi para Malta, não foi para o Chipre, foi para o povo ucraniano. E nela... Não, mas tem-lhe feito para vários povos a pedido dos seus chefes. Mas não é seguramente por acaso que este ano acontece para o povo ucraniano e isso lhe foi pedido. Ele pediu. E mais, não é por acaso que ele lhe pediu, de certeza. Mas pediu a vários chefes de Estado. Sim, mas... Não foi só a minha. Eu tive cuidado. Nela não há qualquer referência. Há uma referência subtil. Subtil. Qual para é não é? Entrar no caso, que é o falar do peso da comunidade ucraniana e Portugal tudo fará para melhorar as formas de recepção e acolhimento dos ucranianos no nosso país, que é o que eu entendi que podia escrever. E devo dizer o seguinte, e a embaixadora da Ucrânia agradeceu imenso, da Ucrânia, e transmitindo o agradecimento do presidente, ele tinha feito este pedido para países onde há comunidades ucranianas muito numerosas, e há vários países na Europa, e eu entendi que acho devia que não fazer... teve qualquer relação com isto, o pedido dele? Não, porque foi pedido a uma dúzia ou mais de uma dúzia de países. Eu, evidentemente, a grande responsabilidade do que aconteceu no CEF, entre as várias pessoas da hierarquia, não será do Presidente da República. É muito mais do ministro, seguramente, do primeiro-ministro, da diretora do CEF, etc. Mas não cabe ao presidente admitir publicamente um erro num caso de tortura e assassinato de um cidadão do Estado. Eu não acho que faria diferença uma palavra sua num caso desta brutal gravidade. Bom, uma palavra, pois eu tive uma palavra logo em abril, condenando a gravidade do caso e exigindo a investigação criminal, logo em abril. E depois, quando ninguém o fez, e depois, mais tarde, quando vem o depoimento da diretora do CEF dizendo que havia qualquer coisa parecido com tortura, eu cito isso em termos da gravidade. Ela não disse parecido. Ela disse que havia, que era evidente que havia ali um caso de tortura. Exatamente, eu citei isso. Perante a palavra do CEF. Mas eu citei isso. Perante essas palavras. Mas eu citei isso nas minhas declarações em Belém. Perante essa palavra do CEF, eu disse: agora que a diretora do CEF reconhece isto e que o governo reconhece que é devido à indemnização, não há dúvida que estamos perante uma situação tão grave, e até disse mais, a multiplicar casos destes, já lá vou isso. Naturalmente. Não quero aproveitar este momento para transmitir uma mensagem à viúva de Ihor Humanial, em nome dos portugueses, não é em seu nome, evidentemente. Eu, quando entender que estão preenchidas as condições para o dirigir essa mensagem, naturalmente dirigirei pessoalmente a ela, falarei com ela. Insinuar que era uma demissão do ministro 9 meses depois do sucedido não foi esperar pela pressão mediática para finalmente tomar uma posição. Mas eu não insinuei, e até já me perguntaram se eu falava do ministro, e eu disse não, porque eu utilizei a fórmula e foi a seguinte: se houver vários casos destes que se prova, e devo dizer-lhe que estou muito à vontade, porque ao longo do tempo eu fui comunicando a quem de direito queixas sobre casos no CEF, mas não o disse em público. Não disse em público. Mesmo neste período de longos meses, comuniquei ao Governo, para o Governo apurar, mas o que é facto é que, o que eu disse é, se multiplicar, então eu entendo que tem que ser repensado o CEF. Então, eu tinha vindo a discutir isso com o Primeiro-Ministro, porque era uma das propostas do programa do Governo, repensar toda a lógica ou uma parte da lógica do CEF. Simplesmente eu tive o cuidado de dizer se, para também não dizer que todos os funcionários do CEF, toda a instituição. O problema de uma estrutura não é obrigatoriamente o problema de todos os funcionários. E depois acrescentei, e se verá se as pessoas que, leia-se no CEF, trabalharam nesta fase, serão as mais adequadas para a fase seguinte. Foi isso que eu disse, e quando me perguntaram, olha, estava a falar do ministro? Não estava a falar do ministro. É difícil acreditar que não estava também a falar do ministro, mesmo que não fosse só do ministro. Pergunta-me, eu digo-lhe, não estava a falar do ministro. Até lhe devo dizer porque é que não estava a falar do ministro. Eu vou dizer, por uma razão muito simples. Porque o ministro, há que fazer-lhe essa justiça. É um lutador por natureza, faz isso uma causa fundamental em matéria de direitos humanos, e no meio da pandemia, e no momento em que a pandemia dominava todas as atenções, ele desencadeou as investigações internas, que depois demoraram muitos meses, é verdade, porque foram desencadeadas na primavera e culminaram já na transição para, já em pleno outono, muito, muito tempo, mas ele poderá sempre dizer, é verdade, que não foi ausente, não foi omisso ao desencadear um inquérito que depois culminou meses mais tarde, porventura meses demasiado tarde, nas conclusões que permitiram. Sem a diretora do CEF ter dito uma palavra em público durante 9 meses, o que também é difícil. Quem? Sem a diretora do CEF ter dito uma palavra durante 9 meses, o que também é difícil de perceber. Mas tudo o que temos sabido, falou de se as coisas forem repetidas, tudo o que temos sabido, que confirma, aliás, relatórios anteriores a este trágico acontecimento, é que estamos perante um problema sistémico. Ou seja, que não estamos perante um caso isolado. Pois, mas isolado. Aí toca num ponto importante. Perante isto defende a audição, o fim do CEF? A questão é a seguinte, isso eu acho que é uma decisão do Governo. O Governo é que tem de saber. Mas pode ter uma posição, está a concorrer às eleições presidenciais e nós podemos saber a sua decisão. Sim, mas eu sou Presidente da República, e o Presidente da República não vai, sobre uma matéria que está a ser tratada com o Governo, estar a dizer exatamente aquilo que o Governo ainda não decidiu. Mas... A questão é a seguinte, e levantou aí uma questão importante. eu acho que é injusto generalizar a todo o CEF o juízo crítico. Agora, há um problema, que esse é um problema mais grave, um problema de cultura cívica. E o problema de cultura cívica é o seguinte, e que não é necessariamente uma instituição, percorre várias instituições, e que é o problema de se facilitar em termos de se achar que quando se trata de estrangeiros, mas não é na entrada no território, é na permanência no território, é no tipo de discurso que é feito, é na forma de tratamento em inúmeras circunstâncias, haver setores da sociedade portuguesa, atravessando várias instituições, que verdadeiramente não assimilam o espírito da Constituição. E o espírito da Constituição é o espírito da igualdade e da integração e da inclusão. E, portanto, são exclusivos, são discriminatórios e fomentam. Portanto, acha que é um problema que não é específico do CEF? Não, eu acho que isto, eu já o conheci, atravessa culturalmente vários setores da sociedade portuguesa. Então, vamos passar para esse tema. Foram, não especificamente sobre os estrangeiros, foram muitos os sinais de alerta sobre uma escalada do discurso racista durante o seu mandato, que coincidiram com o seu mandato. O caso da esquadra de Alfragide, o assassinato de Bruno Candé, o espancamento de Cláudio Simões, as tochas à porta do SOS Racismo, as ameaças a ativistas antirracistas. Não vou pedir-lhe opinião sobre nenhum destes casos. O que lhe vou perguntar é se Portugal tem um problema de racismo. Como sabe, eu fiz sempre o discurso oposto, militantemente oposto, e visitei, em momentos cruciais, várias instituições e várias situações sociais ou vivências sociais, umas vezes sozinho, outra vez com chefes de Estado de países que tinham lá seus nacionais a viver, precisamente para mostrar, e em alguns casos até não fui acompanhado por autarcas, os autarcas não foram comigo, portanto fui mesmo... Não foram porque não quiseram, sim. Porque havia um contencioso com aquela área a que eu visitava, para mostrar que não é tolerável à luz da Constituição e não é tolerável à luz da visão ética, que, ética republicana, ética democrática e ética civilizacional, esse tipo de postura. Mas eu não esperava outra resposta assim. A minha pergunta era outra. É se acha que há um problema de racismo em Portugal? Se acha que há um problema de racismo em Portugal? Ah, não. Bom, é evidente que há racismo em áreas da sociedade portuguesa. Isso eu acabei de dizer isso. Mas é porque há uma discussão sobre este assunto, talvez de incompreensão da própria palavra, porque há problemas de racismo em todos os sítios, não é? É da natureza quase humana, não é? Existir racismo. Mas há setores. É porque quando se fala de racismo estrutural, que é disso que se fala, e as pessoas confundem muitas vezes achando que se está a dizer que todos os portugueses são racistas, ou que a maioria dos portugueses são racistas. Sim, eu li, aliás, uma entrevista sua em que dava a entender... Que não é verdade. Mas não é essa a questão, eu nem sei se é verdade ou não é, ou serão a níveis diferentes. Mas eu acho que não é verdade, mas enfim, o racismo estrutural podemos estudar sociologicamente. Mas o racismo estrutural é outra coisa que não tem a ver com o racismo individual do conjunto das pessoas. Quer dizer que na organização da nossa sociedade, na economia, na habitação, na escola, na justiça, a etnia tem peso no lugar que cada um ocupa. E a minha pergunta é... Não, nesse sentido, eu acabei de dizer, quando eu disse por aí, há 30 minutos da entrevista, eu disse que não há representação das minorias étnicas no país político, é como se não existisse politicamente. Não há, e não tem havido... Porquê é que acha que isso acontece? Porquê é que acha que isso acontece? Eu acho que não, que acontece precisamente porque partidos políticos, parceiros económicos, sociais e culturais não levam a sério essa realidade. E acha que alguma vez nós debatimos a sério, Portugal, nós enquanto país, debatemos a sério a nossa história colonial, a nossa história com outras etnias? Você acha que alguma vez tivemos coragem de fazer esse debate? Há muitos países europeus que o fazem há muitos anos. Não, mas nós estamos a fazer nos últimos anos, fez como nunca se fez. Talvez nos últimos 5, para aí. Sim, Bastas ver a chegada de uma negra ao Parlamento, o efeito que nos teve, últimos, independentemente da consideração últimos, que cada um faça sobre a própria... Nos últimos anos tem havido esse debate, indiscutivelmente. A chegada de uma negra, não. A chegada de 3 negras ao Parlamento parece ter causado um terremoto político. Isso não diz qualquer coisa do nosso país, quando não a maior diz. Parte dos parlamentos para essa Europa fora têm há muitos mas anos. Diz, mas tem toda a razão. Mas eu já o disse N vezes, antes mesmo de ser Presidente da República, já dizia, é uma das, digamos assim, fragilidade da democracia portuguesa ou não qualidade da democracia portuguesa é essa, outra era noutros domínios a juventude, outra é... Enfim, há N questões de a exclusão que são fragilidades da democracia portuguesa, essa é uma. Disse este verão, depois das ameaças a vários ativistas antirracistas e até a deputados, que os democratas devem ser muito firmes nos seus princípios e, ao mesmo tempo, sensatos na sua defesa. Exatamente. Depois disse e acrescentou: firmes nos princípios significa uma tolerância zero em relação àquilo que é condenado pela Constituição. Certo. Sensatez significa estar atento às campanhas e escaladas que é fácil fazer a propósito de temas sensíveis na sociedade portuguesa. Isto não é sugerir que o silêncio cúmplice ou até responsabilizar pela intolerância quem luta contra a intolerância, que a melhor resposta ao racismo é não fazer ondas e não incomodar não, os racistas. A melhor resposta é fazer uma resposta inteligente. Eu digo, sem tudo, não é? Inteligente, está bem, mas aí também, por exemplo, eu vou dizer-lhe, eu acho que, com o devido respeito, para quem entende o contrário, a defesa da ilegalização de certas realidades pode ser uma forma pouco inteligente, muito pouco inteligente. Mas aí está a falar de outra coisa. Contra elas. Eu aqui estava a falar do racismo, especificamente. Está bem, está bem. O problema é este. É que eu vou dizer qual é o meu, porque é que eu lhe faço esta pergunta. Há uma parte da sociedade que esteve praticamente silenciada nos últimos 50 anos. As minorias em Portugal estiveram praticamente silenciadas. Eu disse isso. Eu sei que disse. E o princípio, o problema é... A sensação que temos é que mal levantam a cabeça e começam a falar, alguém lhes pede, falem mais baixinho, porque isto está-nos a causar problemas. E se o papel do Presidente da República não é fazer exatamente o oposto, pois, é dizer, falem e falem mais mas alto. Mas eu passo a vida a dizer que há esse problema e que se tem de enfrentar esse problema, disse-o e fui lá, lembra-se as reações que houve por meio de alguns bairros. Não, quer dizer, não foi um só. Arrepende-se de ter ido ao bairro da Jamaica? Como? Se arrepende de ter ido ao bairro da Jamaica? Não, arrepende de coisa nenhuma. Quando foi agora é? João Paulo II pediu perdão pelo crime da escravatura. Como tinha feito Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama. Quando lá foi o presidente português, preferiu dizer que Portugal tinha reconhecido a injustiça quando aboliu a escravatura em parte do território em 1761. E é verdade que reconheceu que abolimos de facto, onde era relevante na realidade, muito mais tarde e demasiado tarde. É verdade que o disse. Mas em vez de ter pedido perdão, veio o autoelogio para uma das potências mais relevantes pelo tráfico negreiro transatlântico. Acha que o melhor contributo para este debate é continuar a alimentar o autocomprazimento com que olhamos para a nossa própria história, para a nossa história colonial? Não, eu acho que a história tem aspectos positivos e negativos. E ali, no discurso que fiz em Dakar, ou perto de Dakar, no Senegal, que depois foi apenas objeto de retirar alguns certos, nesse discurso, eu... dizia, mais do que propriamente pedir desculpa, mais do que isso é assumirmos a responsabilidade. Nós devemos assumir a responsabilidade por aquilo que fizemos mal em termos de escravatura e fizemos mal em termos, não é só escravatura, porque depois já não havia escravatura, mas continua até à ditadura, continuou a haver trabalho forçado. Bom, era uma forma de não chamar escravatura, mas era escravatura. E eu assumi isso perfeitamente, tenho assumido, aliás, em discursos do 25 de Abril, anteriores e posteriores, falei nisso uma ou duas vezes, precisamente sem complexo nenhum. Quer dizer, sem complexo. Depois houve uma ocasião muito interessante, num 10 de junho, celebrado em Cabo Verde, em que o João Miguel Tavares fez um discurso muito contundente anti-escravatura e anti-domínio colonial. As autoridades cabo-verdeiras ficaram assim um bocadinho incomodadas. O próprio presidente cabo-verdeano fez uma intervenção a dizer, mas apesar de tudo, não foi tão mau assim e tal. E tal. Eu disse, não, assume-se a história. A história é o que foi, não se reescreve a história. Tem que se estudar a história, tem que se analisar a história e assume-se no que foi, foi. Mas, o Estado português realmente não assume a história. O Estado português glorifica a sua história. Glorifica muito. Basta ver o debate o debate que tivemos sobre o Museu dos Descobrimentos para perceber que parece ser inaceitável perceber-se que o colonialismo, independentemente de ser localizado na história, sobretudo o nosso colonialismo que tardiu, no momento em que ele já não era aceitável de lado nenhum, foi criminoso. E só dizer isto, queria, se o Presidente da República disser isto que eu acabei de dizer, lhe garanto que vai ter graves problemas da campanha eleitoral. Não sei, acho que sim. Acho que não. Então diga lá. Não, acho que não. Não quer dizer, e que houve facetas no colonialismo e aspectos estruturais de um colonialismo que foram criminosos. É, mas o colonialismo em si próprio, mas o colonialismo em si próprio é criminoso, não precisa de ter aspectos. O colonialismo em si próprio é criminoso. É uma forma de dominação de uns povos em relação aos outros. Portanto, podia ser localizado na história há 300 anos. Há 50, ou há 60, ou 70 já... Ah, sim, sim, mas é o que eu lhe dizia, o trabalho forçado, o haver situações que duraram até às reformas legislativas, nem foram constitucionais, são legislativas dos anos 60, eu ainda estudei na administração, numa cadeira que chamava Administração e Direito Ultramarino, ainda estudava a legislação de trabalho vigente no então chamado ultramar, e que era de facto condenada pela Organização Internacional de Trabalho, e era uma atuação em termos dos princípios internacionais completamente inaceitável. Acha que a nossa direita já se libertou? A nossa direita já se libertou desse passado? Eu acho que nem é um problema de direita só, a sociedade portuguesa como um todo. A descolonização é um fenómeno muito recente. Muito recente. Foi muito tardia. E, portanto, há ainda gerações que vieram, sei lá, que retornaram da África, que viveram num determinado contexto em África, que ficam presas a uma nostalgia do Império. Mas agora começa a haver os filhos dessa geração. Não é filhos, netos. Os filhos e os netos a reescrever a nossa própria história. É isso que eu acho preocupante. E a minha pergunta é se não está chegada à altura. Porque é o revivalismo. Porque é um certo revivalismo que está a ver. O que acontece é o seguinte. Essas pessoas viveram, muitas delas nasceram ou foram para lá muito novas e viveram lá muito tempo. E associaram o melhor período da sua vida àquela realidade. Porque mesmo quando não pertenciam às classes dominantes, entendiam que tinham uma qualidade de vida e uma forma de realização e uns horizontes. Também é preciso conhecer a África e viver a África. Quem vive em África, e a nossa realidade colonial é sobretudo africana, associa a esse revivalismo, a essa nostalgia do Império, associa a grandeza do território, o tempo, o espaço, a forma de convivência muito mais informal. E uma posição de privilégio que tinha nesse sítio e não sim, tem mas, aqui. Mas sabe que mesmo isso acontece mesmo, por exemplo, que era a polícia, que era funcionário. Continuava a ser uma posição de privilégio, que não era negro, era branco. Tinha uma posição de privilégio, em relação, obviamente. E eu lembro do seguinte, quando o meu pai foi governador-geral de Moçambique, que ainda nessa altura, foi em 68, quando se ia à missa, o governador-geral ia para o matrimônio, e depois as autoridades estavam nas primeiras filas, mas numa missa normal, não era uma missa oficial, não era uma missa solene. E depois havia, de facto, uma mistura grande de pessoas, mas em que ainda havia, em relação à população africana, um ficar na parte final do templo, quer dizer, no atrás no tempo, em posições subalternas. Isso era, bem, sempre uma influência em Moçambique diferente do que acontecia em Angola, ainda eram resquícios de uma visão sul-africana, britânica, sul-africana, que hierarquizava as classes. E ali ao lado havia o apartheid sul-africano. Já está a tirar culpa para os ingleses. Não tirar culpa para os ingleses, quer dizer, não. É para mostrar, por exemplo, em Angola já era um bocadinho diferente. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta, só porque referiu, não estava aqui nas minhas perguntas. Revê-se no percurso político do seu pai, olhando para trás. Nunca te fizeram esta pergunta, não sei se fizeram. Sim, não tinha ocorrido, mas agora como falou do seu pai... Eu diria o seguinte, o meu pai tinha características pessoais que acabaram por me marcar. Por exemplo, a ideia da proximidade. Ele foi um governador-geral muito popular em Moçambique, mesmo do lado da Frelimo, por ser muito próximo das pessoas. E essa proximidade contagiou-me, a mim e aos meus irmãos. Na informalidade, sim. na preocupação social dele e sobretudo da minha mãe. Uhum. A minha mãe é assistente social e que de facto teve obra ali em Matalana e com o Malangatana e com muitos outros, na proximidade aos intelectuais contra o regime e próximos a Frei Limo. Nesse aspecto, sim. Depois o discurso do meu pai era muito tratado. O meu pai acreditava que era possível ainda, por uma autonomia progressiva, passar-se para uma confederação e para uma federação, depois logo se veria. E não era um democrata. Como aqui é para a independência. E não era um democrata. E não era um democrata. A minha mãe era democrata, o meu pai não era democrata. Portanto, o meu pai era uma pessoa liberal de postura, mas de facto defendia um regime. Ele tinha sido formado no salazarismo e na sua juventude era visceralmente salazarista. A minha mãe não, a minha mãe era sergiana, era muito Seara Nova, era muito um socialismo intelectual, doutrinário e depois praticado como assistente social. E o Marcelo em jovem era um democrata ou não? Eu acho que sim, que era um democrata, quer dizer, era de direita, obviamente de direita, mas era um democrata, quer dizer, nas minhas lutas, quer no liceu, quer na universidade, eu estava, acreditava que era possível transformar o regime até um certo momento, democratizando e descolonizando e integrando a Europa, muito europeísta à altura, mas era democrata. Vamos regressar ao presente. Disse recentemente que os portugueses tinham sido enganados em relação à vacina da gripe. Sim, sim, e por mim. Pois, foi. Deve ser. Quer dizer, logo não, em primeira linha disse, por mim. Mas não, mas é que há aqui uma diferença, porque depois responsabilizou a ministra. Não responsabilizei. Ora, não responsabilizei. Marcelo Rebelo de Sousa, deixa-me só acabar a pergunta. Marcelo Rebelo de Sousa sabia exatamente o mesmo que a ministra sabia, que havia 2 milhões e meio de vacinas e que os portugueses são 10 milhões. Porquê é que disse que as vacinas chegavam para todos? Eu estava ao lado da Ministra da Saúde, eu não sabia nada sobre a matéria. Sabia que havia 2 milhões e meio, porque isso foi anunciado antes desse momento. Que eram 2 milhões e meio de vacinas. Sabia. Eu fui verificar e já era público no momento em que se foi vacinar, que eram 2 milhões e meio de vacinas. Eu fui vacinar. E a senhora Ministra diz ao lado uma frase deste género, que é: todos aqueles que realmente quiseram ou queiram vacina, serão vacinados, são vacinados até dezembro. Bom. E perguntaram-me, Sr. Presidente, o que é que pensa? A Sra. Ministra acabou de dizer isto, eu subscrevo o que disse a Sra. Ministra. Ponto. Ponto, parágrafo. Não ia dizer coisa diferente, ela sabia o que sabia. Mais tarde verifiquei que realmente o número de portugueses que tinha pedido vacina tinha ultrapassado todas as expectativas, e até da própria Ministra. Mas o Presidente... Espera aí. O Presidente contribuiu para isso. Porque ao se ir vacinar e fazer disso um número que era basicamente um apelo a que se vacinassem, sabendo que só havia 2 milhões e meio de vacinas, mas eu contribuiu fui lá para isso. Porque a senhora Ministra achou que eu devia ir. Como, aliás, o Ministro Adalberto achou que eu devia ir. Achava que era importante, porque os portugueses começam sempre por dizer que não querem vacina, depois são 100% que querem vacina. As primeiras sondagens dizem que 60% não querem, e depois querem 100%. O que acontece é que eu disse aquilo, naquele momento, muito bem, ficou assim. Mais tarde descobre-se, olha, não há vacinas. E eu pergunto, mas o que é que o senhor disse? Eu disse, eu repeti o que a senhora Ministra tinha dito. E depois perguntaram, mas os portugueses foram enganados. Mas passou... O que passou foi que estava a dizer que o governo tinha enganado os portugueses. Não, eu até disse o seguinte, perguntaram-me isto 10 vezes. A comunicação social repete as perguntas. Ei, que estou eu outra vez. 10 vezes, outra vez. E eu disse, bem, então os portugueses foram enganados. Foram enganados. E depois disse, e foram enganados por mim. E depois até disse, olhando, pensei na Ministra. Até disse, foi enganado por mim e depois apontou para a Ministra. Não apontei para a Ministra. Até disse assim. Naquela altura disse, e ninguém passou esse certo, e eu devo reconhecer que a senhora Ministra estava convencida que não havia tantos portugueses que quisessem. Portanto, eu, logo para explicar, olha, atenção, eu não quero ser injusto para com a Ministra, com a qual, aliás, o Presidente da República tem engrenado bem, como tenho engrenado bem com todos os partidos políticos, mas desde logo o Governo, Primeiro-Ministro e Ministro da Saúde e os ministros encarregados da pandemia, porque na pandemia não podemos cada um ir para o seu lado e, portanto, estamos juntos. Quem assumia a saída das sessões epidemiológicas, a despesa, a política, era eu. Eu é que era o porta-voz. Não é muito habitual ser o Presidente da República, mas eu assumi E o Primeiro-Ministro dizia, tem que ser o Sr. Presidente, o Sr. Presidente é que declarou o estado de emergência, é verdade. Portanto, eu assumia essa responsabilidade e assumo a responsabilidade que, no fundo, era partilhada por vários que ali estavam presentes. Porque é preciso ver o seguinte, eu acho que um dia devia ser publicado o registro, se estiver gravado, das questões epidemiológicas, para se perceber bem o que os vários partidos disseram ao longo do tempo, o que os especialistas disseram ao longo do tempo e as dúvidas que o Primeiro-Ministro e eu levantámos ao longo do tempo, porque houve sessões muito abertas em que o Governo e o Presidente perguntaram aos epidemiologistas, desculpa, mas qual é a explicação, é esta ou esta? Porque não dá para perceber. E eles respondiam, e qual não é a sabiam. Pista? E umas vezes responderam de forma que foi persuasiva, mas houve um caso em que honestamente disseram, não sabemos responder. Foi o caso de Lisboa. Eu perguntei, o Primeiro-Ministro perguntou a seguir, olha, o que se verifica em Lisboa é uma coisa nova, se é nova, qual é a causa? Se não é nova, é Lisboa, estamos como a é falar que se não notou de... a grande Lisboa? Logo a seguir a... No verão, no... na primavera, verão. Exato. Exato. Bom, a seguir ao desconfinamento. Porque a questão era muito simples. Aquilo era, sobretudo, em freguesias, onde havia o quê? Havia trabalhadores de limpeza e havia trabalhadores da construção civil. Nunca tinham confinado, nem uns nem outros. Se nunca confinaram, não desconfinaram. Se não desconfinaram, como é que aparecem certas realidades em termos de números e de contágio que não havia antes? Provavelmente começaram a ter contacto com outros. Não? O que é que foi? Porque também não era o transporte. Não é o transporte. Então, se não é o transporte, se não é o transporte, não é a residência em si mesmo, porque residiam e sempre residiram assim. E foi difícil a resposta. Porque, de facto, o que está não a dizer havia é que instrumentos, não havia instrumentos. Está a dizer que o poder político tomou muitas vezes decisões com base em pouca informação, não por culpa obrigatoriamente dos epidemiologistas, mas por culpa. Porquê que falou dos partidos, as posições dos partidos políticos? Foram evoluindo elas próprias. Porque eles foram ali muito bem informados, quiseram informação, intervieram levantando questões interessantes. E depois isso bateu certo com as posições que tomaram? Não, e durante muito tempo havia uma procura de consenso nas questões epidemiológicas que se foi perdendo no tempo, é evidente. Eu agora tenho aqui um conjunto de pequenas assuntos. Sim. A solução para a TAP parece-lhe sustentável? Não teme que a TAP esteja para si como o novo banco teve para o seu antecessor? Não, eu acho que é das três hipóteses possíveis aquela que é dentro das más, não há nenhuma boa, a menos má. O vender a TAP, o deixar cair a TAP, o alienar a TAP, o achar que pode ser substituída na função num país da diáspora por outras internacionais, nomeadamente neste período de crise, não é a solução. O estar a manter a TAP sem reestruturação e o custo da reestruturação, depois podemos discutir como é que é feita a reestruturação, de uma maneira ou de outra, também é impossível mantê-la tal como ela era antes desta crise. Não é possível. Então parece que a melhor fórmula é realmente mantê-la com este peso por parte do Estado. E aqui acrescento que vi defender teorias de que seria diferente se os privados tivessem a maioria. Ora, o problema é que os privados não tinham sequer dinheiro para entrar minoritários para o aumento de capital. Não tinham, porque também apanharam com a crise em cima. Portanto, como é que tinham dinheiro para serem maioritários? A sua amizade com Ricardo Salgado, referida no debate pela candidata Ana Gomes, é um problema político para si ou acha que isto não tem implicações políticas e não cabe em qualquer debate presidencial? Não, a questão é a seguinte, obviamente cabe num debate político e deve ser assumido diretamente. Quer dizer, sim senhor, olha, diga lá uma coisa, acha que ainda hoje tem relevância esta matéria, fez alguma coisa para beneficiar, não fez alguma coisa para beneficiar e tal. O que é importante, uma vez foi debatido há cinco anos, eu percebi perfeitamente a dúvida que é a seguinte, vai ser eleito Presidente da República, se for esse o caso, alguém que é amigo. Mantém-se amigo. De alguém que... Mantém-se amigo de Ricardo Salgado, não que isto tenha relevância. E eu na altura disse o seguinte, olha, a amizade é a amizade, portanto, a amizade, eu tenho um afilhado meu que esteve preso por tráfico de droga e tal, não deixei de ser padrinho dele, não sei, tal. E portanto, se amanhã acontecer com um filho meu ou com um irmão meu, ele deve ser condenado, se tiver de ser condenado, não deixa de ser meu filho, não deixa de ser meu irmão. Bom, e não deixa de ser meu amigo, amigos que fazem coisas, são maiores e vacinados e eventualmente sejam responsabilizados. Como viu pelos tweets da Ana Gomes, há aqui acusações de que beneficiou da amizade. Depois, a segunda questão que eu disse foi a seguinte. se eu entender no decurso do mandato que há razões de interesse público que me levem a, sem deixar de ser amigo, deixar de privar com ele ou deixar de privar com ele. Foi o que aconteceu. Entendi que a tramitação dos processos implicava, da parte do Presidente da República, uma reserva que significava não privar com uma pessoa, apesar de amiga. Muito bem. Terceira verificação. Eu fiz sempre toda a pressão em relação a todos os processos, mas incluindo o processo BES, ou os processos BES, são vários, porque havia os processos contra ordens nacionais do Banco de Portugal e o processo criminal a correr pelo Ministério Público, no sentido de verdadeiramente avançar. Com o problema de serem megaprocessos, pois isso depois é uma questão de que eu discordei mesmo antes de ser Presidente da República, os megaprocessos têm riscos enormes, que é ficar tudo à espera de tudo. Verdade, basta um eu juiz, acho que só tem desvantagens. Só desvantagens. Um juiz que realmente trava, uma administração pública trava, para tudo. Bom, mas eu devo prestar esta homenagem, é de que a anterior Procuradora-Geral da República, como a atual, mas a anterior, porque a questão foi levantada por mim junto à anterior procuradora, nos contactos tivemos sempre, ela reconheceu que, de facto, já estavam em curso os megaprocessos e que os megaprocessos eram complicados, de tal maneira que, a certa altura, teve que fazer um despacho para que fosse chamado ao responsável máximo do DCAP a aceleração do processo, uma vez estavam a decorrer prazos na Operação Marquês e também na Operação BES. Ora bom, isto portanto para dizer o seguinte, porque é facto é que neste período de 5 anos o Presidente da República nunca facilitaria nem interviria por respeito à separação de poderes e porque sou eu, mas como sou, mas que é facto é que 3 condenações definitivas em processos do Banco de Portugal e uma acusação que saiu, demorou tempo a sair, saiu. O que me parece, a mim, deselegante, é não o colocar a questão política, mas colocá-la de uma maneira em que a pessoa que não ouve com atenção, porque as pessoas, em coisas muito rápidas, debates, até não ouve com atenção, fica com a sensação do que foi dito, que haveria um interesse da parte do interlocutor em que realmente aquele processo tivesse um determinado caminho ou não tivesse um determinado caminho. E o interesse decorria de ser amigo. Eu não tenho interesse nenhum. Teve relações com o BES e com o GES enquanto... Antes de ser Presidente da República, teve relações com o GES e com o BES enquanto profissional? Não. Não, quer dizer, neste sentido. Parceiros, é disso que eu estou a falar, não é? Quando profissional era o que poderia, era o que poderia ter. Parceiros não me lembro de ter tido, sei lá, ao longo do tempo, mas não me lembro de ter tido, nomeadamente naqueles períodos mais próximos da crise e tal, não me lembro de ter tido. Não ter dado. Aquilo que se aplica a si, acha que também se aplica aos que foram e são amigos de José Sócrates, ou seja, que isso não deve ser trazido para a praça pública no confronto político? Não, que deve ser trazido. Não, quando eu digo que não deve ser trazido é no sentido em que não têm que responder politicamente por serem amigos de José Sócrates. Como Marcelo Rebelo de Sousa não tem que responder politicamente por ser amigo de Ricardo Salgado. Não, eu acho que a pessoa que não tem de responder politicamente por ser amigo de ninguém, a menos que politicamente tome posições que significa realmente interferir concretamente em processos, na justiça, fora da justiça, ou tiver tido alguma responsabilidade naquilo que está a ser julgado. Como já tiver tido alguma responsabilidade. Como já não temos muito tempo, vou esta pedir que podia responder rapidamente. Antes, até porque já respondeu várias vezes, mas eu quero pô-la de uma maneira um pouco diferente. Antes ou depois das eleições, em princípio depois, a lei da eutanásia vai chegar às suas mãos. Sim. Já eu ouvi-o dizer que não esclarecer se vai votar, se vai mandar para o Tribunal Constitucional. Não, eu digo que há 3 caminhos com uma relação a uma lei. Os portugueses não têm direito de saber antes das eleições o que é que vai fazer. Não é um critério importante para o seu voto. Depois, eu, por exemplo, que sou a favor da lei da eutanásia, não tenho direito a saber o que é que o Presidente da República vai fazer para saber se vota em si ou não vota em si. Eu não estou a dizer que direito, vota em si ou não. Direito tem, eu tenho o direito de conhecer a lei para formular a melhor opinião. Conhece a lei? Conhece a lei? Ela já foi aprovada? Não, foi aprovada ou não foi aprovada. Ainda agora está, é dia, quando é que é? Quarta-feira, que vai a versão para ver se é a versão que fica definitiva. Hoje é segunda-feira, portanto, não é pois, próxima. Portanto, pois, exatamente, é depois da manhã. Depois da manhã e depois irá a plenário. Sabe porque é que eu tenho a sensação? Como sabe que esse é um assunto que divide a sociedade portuguesa, prefere deixar a sua posição definitiva para depois das eleições. Sabe que eu, nessas questões, eu, maternidade, substituição, tomei posição. Não, uma coisa é tomar posição, outra coisa é dizer que vai vetar ou que vai mandar não, para o Tribunal Constitucional. Não, mas tomei posição vetando com determinados fundamentos e depois eles foram corrigidos. Mas não o fez em campanha eleitoral. E a minha pergunta é: eu acho estranho que quem é que lhe diz? Mas quem é que lhe diz? Nós não votamos só na sua simpatia, votamos em coisas que vai fazer. Mas quem é que lhe diz que se surgir a lei a tempo eu não decido e entro antes das eleições? Quer dizer, eu. As pessoas dão como suposto que realmente... Damos como suposto que só vêm depois das eleições. E que, entretanto, não ficamos a saber a sua posição. Se vier antes das eleições, eu decido antes das eleições. E não tem tempos de antena? Não tenho. E não acha que tem o dever de cumprir os mínimos de campanha? Eu vou dizer uma coisa, aliás, que já escrevi e que já tive para lhe perguntar da última vez que eu entrevistei, não perguntei, há 5 anos, quando foi as outras eleições, e criticou os outros candidatos, que evidentemente eram menos conhecidos, não tinham o palco que Marcelo Rebelo de Sousa tinha tido, por o dinheiro que gastavam nos outdoors. Eu considerei isso, devo-lhe dizer, uma forma de populismo, porque a democracia custa dinheiro. Eu não critiquei, disse que tinha gasto o que tinha gasto. Eu nunca critiquei os outros. Disse, eu gastei o que gastei. Ponto final, cada um gasta o que precisa gastar. E a minha pergunta, eu devo dizer, eu até estava a ver os tempos de antena, e ao ver o seu espaço vazio, considerei que aquilo era uma forma de displicência para com a democracia, pondo-se num lugar diferente dos outros candidatos. Mas não é. É uma forma de respeito pelos contribuintes. É muito simples. Eu acho que isso é populismo. O problema é o seguinte, eu, durante 5 anos, tive um grau de exposição e fui beneficiado por isso em relação a todos os outros candidatos. Fui beneficiado por isso. O tempo de antena de um Presidente da República, o que é senão a passagem de novo daquilo que fez como Presidente da República? Mas a diferença... É isso, é exatamente a mesma coisa. A diferença é que a mensagem que passa, como viu, aliás, como disse agora, não é essa, não é? Eu quero estar numa posição, não, eu não vou gastar dinheiro aos contribuintes. O que o põe mesmo, ou seja, coloca-se num patamar diferente dos outros candidatos. Eu considero que ter participado nos frente a frente, ter participado nos frente a frente é um sinal de humildade, que eu acho que fica bem a um presidente. Eu fiz questão em participar, sim, porque a proposta que me fizeram inicialmente é haver 3 debates, um em cada da televisão com todos. Sim. E fui eu que exigi os frente a frente. Mas agora faz o contrário. Mas não é só os frente a frente. São 20 debates ou 20 e tal, mas agora 20 e tal entrevistas. Mas nos tempos de antena não se põe nessa posição. O tempo de antena não tem contraditório nenhum. O tempo de antena, isto aqui para nós, é simbólico, para um Presidente da República, ou seja, é o mesmo pura tempo propaganda do Presidente da República. Mas ter o mesmo tempo que o time de rancho é simbólico. É pura propaganda do Presidente da República. Mas as campanhas eleitorais têm propaganda, faz parte. Das campanhas eleitorais ter propaganda. Mas o Presidente da República já teve, pelo facto de ser Presidente da República, tanta vantagem em termos de promoção, entre aspas, pública. Por falar nos debates, concorda com este modelo de debates de meia hora? Agora, por exemplo, fiz uma entrevista de uma hora e meia que está mesmo a acabar. Eu acharia um bocado mais longos, tem que ser um bocado mais longos. Porque... Aquilo não puxa pelo que nós vimos na maior parte não, dos debates. Esse é o problema. Eu por exemplo, digo-lhe, eu pensei cada debate para cada um dos meus interlocutores. Portanto, fiz debates muito diferentes, porque eram pessoas diferentes, que conhecia de forma diferente e, portanto, olhando para trás, acho que aquilo que me custou mais a preparar ou a pensar nele foi com o doutor Tiago Manhã Gonçalves, porque eu não o conhecia, e portanto, não mas se identificava no partido. Mas estava a ouvir o nosso podcast, foi o primeiro entrevistado, o segundo entrevistado deste podcast. Mas... A próxima vez posso já ouvir sabe. Tudo, não posso ouvir tudo. Bom, mas portanto, eu cheguei ao último debate com uma pena, que é em nenhum dos debates anteriores se passou de questões conjunturais. Mesmo quando afloraram questões de fundo, era após do A, do B, do C, porque o moderador queria uma notícia, em muitos casos, ou queria retirar qualquer coisa de novo, sustentando os debates, o que é que há de novo, e no caso de ser Presidente da República, o que é que há de novo ligado ao exercício da função presidencial. E achei que nunca se tinha debatido praticamente a crise económica e social. Vão ser anos do futuro do país. A pandemia, sim, circunstancialmente, mas não os efeitos da pandemia, nem o problema da presença portuguesa, nem a situação da Europa, nem outros fenómenos não fundamentais. Não estava muito à espera que os debates fossem sobre isso, nunca são muito, não é? Não, mas, assim, mas podia ser uma pergunta, com... uma questão, um ponto, apesar de tudo. E, ou seja, pouco futuro, muito passado, muito presente, sobretudo. Muito presente, no dia-a-dia. Hoje houve isto, amanhã aquilo, ontem houve aquilo e tal. E achava que o último debate ia poder ser isso. Depois não foi, mas enfim, foi uma pena. Mas concordo que é preciso mais tempo. Isso se calhar implica menos debates, frente a frente. Tem consciência que este foi o último das eleições onde, em que houve frente a frente entre todos os candidatos, porque não é... Se tivesse mesmo a mesma vida, acho que eram 36 debates. É impossível 36 debates. Não, eram possíveis em mais tempo. Houve ali uma visão muito restritiva em relação ao tempo de campanha eleitoral. Para não entrar no tempo de campanha eleitoral, concentrou-se numa semana, o que podia ter sido 3 semanas. E podendo ser 2 semanas, ou pelo menos 2 semanas e meio, dá outro fôlego. É dizer, uma semana é de facto muito intensivo. Para terminarmos, acha que se não tivesse estado 15 anos na televisão, se tinha sido alguma vez Presidente da República? Provavelmente não. Provavelmente não. Porque... Isso não me preocupa do ponto de vista do poder que a comunicação social tem para escolher quem é que nos dirige? Sim, preocupa, porque há casos e casos, e pode acontecer em certos casos que se trata de, e em muitos casos, na generalidade dos casos, de pessoas que têm uma notoriedade que aumenta brutalmente com a televisão e a proximidade dos portugueses, mas tratando questões políticas, económicas e sociais, mas pode acontecer tratando de questões de outra natureza. Pessoal, por exemplo. Ou, não, eu vou contar uma história que penso que também não é grave. Quando fui recebido na Casa Branca, o Presidente Trump, o primeiro cumprimento que me dirigiu foi: sabe, Presidente, nós dois somos estrelas de televisão. E eu disse ao Presidente: porquê? Porque eu tinha um programa de televisão e o Presidente tem um programa de televisão. Eu disse: mas está enganado. Estrela de televisão sou eu, o Presidente não é. Não é? Não sou. Está a ver para ela? Está, não. Eu tinha um programa de comentário político, económico e social. O Presidente tinha um reality show. E eu tinha uma audiência para a população de Portugal que era N vezes superior à sua audiência para a população norte-americana. Mas quer dizer, isto só para lhe dizer que, de facto, a notoriedade televisiva pode ter esse risco. Sobretudo quando pensamos que são empresas privadas. Pode ter. Que decidem quem são. Pode ter. Eu sei que não, provavelmente não é sensível a isto. Não é por acaso. Nós temos sempre pessoas, ex-líderes do PSD, no espaço do prime time. É quase como se fosse um lugar que foi substituído por outro ex-líder do PSD. Imagino quando ele sair, virá outro ex-líder do PSD, sempre no prime time. Estamos a falar de canal aberto. Em exclusivo. Nós temos ex-líderes do PSD. Sim, em exclusivo. Mas nota uma coisa curiosa. Eu, quando estava em vésperas da decisão, e tomei a decisão da candidatura há 5 anos, eu estava mesmo à beira de terminar o meu programa, porque eu estava a achar que estava atingido a exaustão. Eram anos a mais. 15, não é? Foram anos 15. A mais. Sim, foram praticamente 15 anos. Anos a mais. Ia fazer um programa a partir de maio, talvez de um ano, com estudantes, com jovens, de debate. Que não sei se teria grande audiência, mas íamos experimentar isso, também não interessava. E depois saía. E depois saía, quer dizer, a mesma razão porque ganha estas eleições, perca estas eleições, eu não volto a comentador político. Acho que o antigo presidente não pode ser comentador político, acabou. Mas eu respeito tudo na comunicação social. Penso que o modelo que, de alguma maneira, modestamente, eu comecei na televisão, se multiplicou. Hoje em dia é muito generalizado em canal aberto e em canal fechado, mas também acho que tem um preço muito pesado de exaustão. Dá notoriedade, mas dá um grande desgaste, porque a televisão é implacável, como sabe. A pessoa não pode mentir sustentadamente na televisão. A televisão é implacável, apanha a pessoa no que tem de bom e no que tem de mau. No que tem de bom e no que tem de mau. Agora, depois, a pessoa transporta o que tem de bom e o que tem de mau com a sua notoriedade para outros desempenhos, se os quiser ter. Isso pode ter aspectos positivos, pode ter aspectos negativos, depende do conteúdo do discurso, da missão da pessoa, do desempenho da pessoa. Bom, ao fim de 5 anos, eu acho que, embora encontre muita gente que ainda me fala, tão saudade, lembra-se o que disseste na televisão, ou Juca Magalhães, ou Judita, tá? Mas felizmente encontro muito mais pessoas que se lembram do desempenho dos 5 anos. Esta mesmo para terminar, se houver segunda volta, quem é que preferia ter pela frente numa segunda volta? Quem os portugueses escolheram? Isso é evidente. Quem gostaria, se houver segunda volta? Eu francamente gostaria que não houvesse segunda volta. Como imagino, embora deva dizer-lhe o seguinte: há bocado fez aí uma consideração na introdução muito criança, que é a análise muito simplista das coisas, que é. Acho que esse ainda não tinha dito. Não, é bem-vinda. Não, mas toda a gente faz. Sim. Que é óbvio. Pior, é simplista e toda a gente faz. Mas tudo bem. Não fala mal. Eu não queria ofender. Eu já o ataquei aqui várias vezes. Que é o seguinte: é simples, bom. Que é que um presidente, quanto maior for a percentagem de votos, necessariamente maior espaço de manobra tem na intervenção política. Isso, em princípio, é verdade. É mais peso político. É verdade. Sobretudo perante um governo minoritário. É verdade. Mas o peso político cria-se também. Eu avancei com 52%. Eu arranquei de 52% e fui criando mais peso político. E também pode ver ao contrário. Não é o meu caso, porque não sou uma pessoa que... acumulo ressentimentos ou assim. Não sou. Sou nisso muito, muito extrovertido e muito... liberta essas coisas, mas também pode ser visto ao contrário, que é quem ganha tangencialmente ter que fazer prova de vida e acabar por criar problemas para fazer a prova de vida por causa da vitória tangencial. Nós temos uma história. E temos histórias diferentes. Temos histórias do Mário Soares, para falar em dois candidatos que tiveram problemas graves com e o professor Cavaco Silva também, os três, na realidade. Sim, de facto, não encontram padrão. Mário Soares teve 70% e teve muitos problemas com o governo de Cavaco Silva. Portanto, acha que não há uma relação? Não há uma relação inevitável. De facto, é isso mesmo. Olhando para a história, não há. Cada caso é um caso. E acha que vai ter boas relações com este governo depois de ser eleito, se for reeleito? Eu tenho naturalmente boas relações com as pessoas e, portanto, eu tenho boa relação com este primeiro-ministro. Se houver outro primeiro-ministro, seja de esquerda ou de direita, eu terei boas relações com outro primeiro-ministro. Porque decorre, sabe que eu votei a Constituição e depois estive presente de alguma maneira em duas revisões constitucionais, na de 82, na de 97, era Ministro de Assuntos Parlamentares em 82 e era líder do PSD em 97. E, portanto, vejo a Constituição muito por dentro e, vendo por dentro, acho que o papel do Presidente tem de ser naturalmente um papel de entrosamento, de moderação, de paciência, de falar uma, duas, N vezes com todos os líderes partidários, mesmo que não tenha feitio para isso, e eu tenho feitio para isso, mesmo que não tenha, tem esse papel integrador. Tem. O sistema semipresencial só funciona com esse papel integrador. E todos os presidentes, sendo muito diferentes, tiveram de ter um papel integrador. Às vezes melhor, às vezes pior, umas vezes mais vezes, menos vezes. É a opinião minha, mas eu acho que o último presidente não teve esse papel integrador. E, aliás, acho que Marcelo Rebelo de Sousa, no seu mandato, beneficiou bastante disso, pelo contraste. Eu acho que o presidente Cavaco Silva... Eu agora decidi que realmente não me pronunciava sobre os presidentes anteriores e os presidentes posteriores. Mas vou aqui pronunciar-me porque é para o defender. Eu acho que ele teve um primeiro mandato, que foi um mandato, apesar de tudo, mais fácil do que o segundo mandato, e foi onde, com um perfil de primeiro-ministro, porque ele tem perfil de primeiro-ministro, totalmente de gabinete, não tem o perfil de monarca constitucional que o Dr. Mário Soares tinha, até mais constitucional. E que o monarca também tem um bocadinho. Mas aí ele pôs soltar-se mais como presidente. A crise da Troika e, ironicamente, a sucessão de governos é uma questão muito complicada e foi uma questão coincidindo quase com a sucessão de mandato. Foi uma questão muito complicada. Acho que ele lidou bem com o nascimento da geringonça. Portanto, e portanto foi muito difícil. Bom, não, aí lidou o próprio primeiro-ministro António Costa, diz que depois de constituído o governo, aquele curto período, é um mês e pouco. Mas lembra-se da intervenção? Que foi uma relação. Lembra-se da intervenção boa. Que Cavaco Silva fez? Na posse. Na posse, antes da posse e na posse. Antes da posse, quando recusou. Sim, pois. Enfim. Gosto depois, enfim. Mas eu intervi para sublinhar os aspectos positivos que houve, como houve com todos os presidentes, em situações muito difíceis, tiveram crises muito difíceis, claro, o presidente de Anos, a transição para a democracia. Dificílima. O presidente de Anos foi talvez o que teve a presidência mais difícil de todas. Mais difícil de todas. Passada a revolução para a democracia, é muito complicado, e eu já tinha protagonismo político, assisti por dentro ao que isso foi. O presidente Mário Soares ser o primeiro civil a encarnar a vivência democrática, tendo de coabitar com uma maioria absoluta praticamente durante os dois mandatos. Tendo de fazer, a dada altura, o papel da oposição, caso contrário, é uma asfixia democrática em Portugal por não haver oposição. Não, e avançando para uma dissolução logo no primeiro mandato. Uhum. Muito polémica na sua área política, muito polémica e muito questionável na sua área política, não impulsando um governo da área política. O terceiro, o presidente Jorge Sampaio, tendo uma situação complexa, foi Timor-Leste, e depois tendo uma situação complexa na parte final do segundo mandato. E o presidente Cavaco Silva tendo a crise da Troika, realmente, quer dizer, todos tiveram... A pandemia é o seu momento, é? Não estou a dizer no seu momento que, bom, não é disso, olha, que eu estou a dizer. É o momento em que é testar. Às vezes, em conversa com o primeiro-ministro, ou ele diz, ou eu digo, só falta um sismo. Realmente, com os fogos, com a crise bancária, com a crise económica, isso foi aí, sim, bater na madeira, mas disseram para não bater na madeira, para não fazer. Então, só falta mesmo um sismo para realmente haver realidades impensadas, imprevisíveis, imponderáveis, a testar os mandatos presidencial e governamental. Muito obrigado. Marcelo Rebelo de Sousa, por ter aceitado meu convite. E desculpe lá o simplista. Não vá mal. Desculpa, nenhum, por favor. Se há pessoa que é tudo menos simplista, é o Daniel. Seria. Mas foi, olha. Quase todos os convidados aqui, há um momento qualquer. Está bem, é um erro, pronto, também. Mas, não vá mal nenhum. Como vê, eu farto de melhorar também. Até agradeço. Nós regressamos para depois das eleições com um novo convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.